não fui a primeira, nem serei a última. Vou te contar, viu? E quando eu percebi, ele tinha duas. Tá explicado a mudança radical no visual. Tá com três tipos de cheiro e deixou a barba crescer. Tem tempo que tá me negando, nem naquela cama tá comparecendo. Muito prazer, eu sou a outra e tô de saco cheio. Comigo aquele sem vergonha fez do mesmo jeito. Também fui enganada, eu não duvido nada. Tem mais uma no meio. E ele me traiu e acabou me traindo. E eu vou pro boteco, me espera que eu tô indo. Deixa ele dar vexame, vai chorar, ficar doente. Esse traste não merece a gente. E ele me traiu e acabou me traindo. E eu vou pro boteco, me espera que eu tô indo. Deixa ele dar vexame, vai chorar, ficar doente. E aí, bora, Matu! Esse traste não merece a gente. Ah, Maiara Ribeiro, 30 feio pra nós, viu? Ela fica boa, Maria. Hoje assim, né? Radical no visual, tá com três tipos de cheiro e deixou a barba crescer. Tem tempo que tá me negando, nem naquela cama tá comparecendo. Muito prazer, eu sou a outra e tô de saco cheio. Comigo aquele sem vergonha fez do mesmo jeito. Também fui enganada, eu não duvido nada. Tem mais uma no meio. Me traindo. E eu vou pro boteco, me espera que eu tô indo. Deixa ele dar vexame, vai chorar, ficar doente. Quem fala, Matos? Esse traste não merece a gente. E ele me traiu, acabou me traindo. E eu vou pro boteco, me espera que eu tô indo. Deixa ele dar vexame, vai chorar, ficar doente. Esse traste não merece a gente. Merecer duas mulheres assim, não é não?